Estamos chegando conforme prometido com o Pretinho Básico ao vivo das 6 da tarde. São 6:05, estamos aqui com Sicredi, gente que coopera, cresce, telefonia Big, da Milera Moda está nas ruas e os amiguinhos do Pretinho estão na mesa. Fala, Mr. P! Muito bem, Pedro Esmanioto está conosco também, Pedro Esmanioto e toda a galera que vem com ele, Antônimos Gourmet. Alcemar, Zacarias, Betânia, Joel, quem mais? Esqueci de alguém? Não, Faustão, o Dejair, o Dejair. E o Rede agora, né? É, Rede! Os meus, da minha turma, tu não fala, né, cara? E aí, Marcos Biangers? Tudo bom? Tudo tranquilo. Fala, Porazinho. Tudo bem, tudo certo. É verdade. Tu quer que eu apresente todo mundo e toda a lista, é isso? É verdade. Não, eu só quero que tu faça isso com o Lelê. Só isso. Só com o Lelê. Eu sabia que ia sobrar pra mim. É que o Lelê não precisa de um personagem. Ele é um personagem. Eu vou começar a inventar também agora. Como tu fica à vontade, Lelê. Perdeu a chance, Lelê, porque eu vou te dizer a resposta. Que tu deveria ter dito. Eu precisaria de muito tempo para falar em nome de cada colorado que represento neste programa. Eu não gostei. É, chamou de personagens. Olha que eu sou gremista e te ajudei. Por falar nisso. Bom, e aí, Porazinho, beleza? Eu já me deu oi, mas tudo já te bem. Dei, Pora, desculpa. É sempre mas bom receber um oi esse abraço. De novo, merece. Foi o destaque do vídeo do Clique RBS que já está no blog da semana. Do Pretinho. Já está na capa do Clique Sport. Muito bom o vídeo que foi gravado na Arena do Grêmio. Sensacional. E tu, Amaral? Você está falando a verdade. Tá muito bem? Passei a tarde inteira com o Piange. Como é que eu não vou estar bem? Vou apresentar a Estrela Móvel, então, no melhor estilo de Estrela Móvel apresentada no Pretinho Básico. Meu amigo Lelê! Lelê! Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, Lelê, que me convidou pra mim gravar um comercial, eu tava no Beira Rio agora. Gravar o comercial, é verdade, cara. Esse eu e mim é uma coisa muito complicada. Essa língua portuguesa maravilhosa. Na tua tribo é mim, né? Na tua tribo é mim. E aí, cara, pô, gravei, fui garoto propaganda, cara, da... Que agora... Pô, já tinha sido, né? Sim, é, mais ou menos. Não era bem uma propaganda. Agora foi remunerado. Anúncio no jornal, lembra? Agora foi remunerado. Anúncio no jornal? Claro, ano passado, Lelê. O Fetter foi também. Eu fui também. É que eu bloqueei aquelas coisas do Mazembaço. E assim, cara, as cadeiras do Beira Rio, as cadeiras, elas vão ser vendidas agora, porque como vai ser todo reformado o estádio, tu pode comprar a cadeira. Ok. Entendeu? E aí eles me chamaram pra ser o garoto propaganda. Foi demais. Pra ajudar a galera. É porque eles queriam o meu depoimento, o que eu lembrava dizendo daquele estádio. Eu falei que eu poderia fazer um comercial de 2 horas. Ah, que beleza. Mas vai ser de 30 segundos, porque... Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Beto Krasborges, o famoso Betinho DJ. Bah, que aterroriza a Serra Gaúcha com suas manobras sonoras, Valberto, e dizer pra ele que eu não pude perder a oportunidade. Ele fez uma foto do Instagram, pro Instagram, com o Guinazu, com a camisa da Argentina, e escreveu assim: é bom ver o Guinazu de azul. Aí eu falei pra ele, sonha, Betinho, sonha. Vou mandar um abraço pro Alexandre Xoxó. O grande Xoxó. Xoxó tá de bem com a vida, e também pro Fabiano Cachaça. Muito bom. Sabe que eu olhando ontem o Guinazu e pensei o contrário mesmo, tô sendo sincero, tal qual foi antes com ele aqui. Não combina. Não combina, não combina o azul não com combina. Azul. Todo mundo falou isso. É muita raça. Não combina no com no barranco, azul. Todo mundo falou isso também. Combina, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. 34 graus em Porto Alegre hoje à tarde, tivemos a maior temperatura do ano desde o verão. Maiores temperaturas ainda foram registradas no oeste, noroeste, centro e região metropolitana. Ah, hoje queimou, né, Magnata? Queimou e vai queimar muito hoje mais queimou, ainda. Fiquei ali na pracinha, Maurício não deixou subir. A maior temperatura foi registrada em Campo Bom, onde fez 36,5 graus. No final desta quinta-feira, uma frente fria que vem do Uruguai traz pancadas de chuva e rajadas de vento de até 90 quilômetros por hora. Você que tava enchendo o saco, que tava fazendo frio demais, vai vendo como é que vai ser o próximo verão. 36 graus hoje em Campo Bom. Ô, Lelê, calma, no verão não morre ninguém de frio, cara. É foda, olha. Frio é foda. É ruim, cara. O inverno é violento, cara. Eu gosto que eu moro num lugar onde não tem elevador, cara. Porque senão, se o cara entra no elevador, é sempre esse papinho. Tu viu só o calor que tá? Porque antes era o frio, não me fala comigo no elevador. Pessoal, calma, pessoal. Eu sou o amargo do programa. Calma, gente. É que depende de quem é que tá no elevador contigo, né, Porã? Dependendo de quem tiver no elevador. Dependendo de quem estiver no elevador comigo, me beija. Por exemplo, sem mais para o momento. Não, e olha só. Eu ia falar, mas eu não vou falar. Chegamos ao fundo do poço. Se puder voltar a gravação, vocês vão ver que não foi um me beijo, foi me beijo. Polícia flagra mulheres com 2.000 óculos ilegais e 400 comprimidos para impotência sexual em Maravilha. No oeste de Santa Catarina. Que maravilha! Mas que uma fase, hein? Tá explicado o nome da cidade. Baus. A importação de medicamentos caracteriza crime contra a saúde pública, com pena de 10 a 15 anos de prisão. Sobre óculos ilegais, não há pena prevista. Não, nenhum comentário, mas o comprimido esse pra impotência é aqueles que ajudam o cara a ficar impávido colosso, assim? É Viagra, sim. Cialis. Isso aí. O que mais? O que é Viagra, meu? Onde faz, por aí? E a pergunta que não faz, que tu já usou. É pra onde vão esses comprimidinhos? Eu usei, mas sangue no nariz, cara. Os maridos. Pra onde vão? Sobe de um jeito, rapaz. Pesquisa aponta que 72% da população do país possui algum tipo de cartão. O cartão de crédito é o meio eletrônico de pagamento mais popular. A pesquisa mostra que 60% dos brasileiros têm um cartão assim, antes 53% em 2008. A pesquisa mostra aí quantos tem cartão, tipo do Porã, aquele que dá pra... Doação de medula. Doação de medula. Nos cartões de crédito, o índice de posse é menor, 53%. Tá com 2.000 pontos já o Porã. A Polícia Rodoviária Federal já aplicou as primeiras multas com a ajuda de câmeras de monitoramento na BR-116. Olha aí. Que começaram a operar hoje entre Porto Alegre e Novo Hamburgo. A maior parte das multas foi aplicada devido a tráfego de veículos pelo acostamento. Os metidos a malandro. Esse tem mais que ser multado. Esse. Mas tem a rua ali, pô! Por que não podem andar na rua? Porque eles querem estar tão com pressa. Agora é calçado, o acostamento é calçada? Não, é acostamento. Acostamento é rua? Não, acostamento é um refúgio. Refúgio? Ninguém tá usando refúgio, vou andar pra andar? Mas e se tiver alguém usando refúgio? Se tiver, eu não ando. Mas se não e se tiver... E se teu carro furou o pneu, tu encosta onde? Essa passada ali na lateral é no sentido interior capital, é isso? É que assim, ó, tem um determinado momento da BR-116, que eu acredito que seja de Canoas pra Porto Alegre. Isso, é por isso que eu te perguntei. Que o acostamento é a terceira faixa. Sim. E é só ali. Grudado no Trensurbe. Grudado no Trensurbe. Sim, e aí tem aproximadamente 1 quilômetro antes de um viaduto, quase no acesso a Porto Alegre. 1 quilômetro antes, dá uma estreitada pra 2. Acontece que, e é por experiência própria, ainda é possível andar um pouco mais, e lógico que eu sei que esse 1 quilômetro que tem antes é por uma questão de segurança, porque tem o pilar do viaduto. Isso. E aí, para evitar aquilo ali, que é depois da curva, por uma questão de segurança, ou antes, se faz ou depois, isso. Entendeu? Mas é que tá indo, entendeu? Tá indo ali, tá indo. Mas não pode, né? É. E aí... Claro que pode, cara! E se não pode, os caras vão multar, né? Ó, o Mir tá brabo. Eu tô fechado contigo. Deveria ter uma tolerância maior de metros aí. E claro, talvez pudesse ser seguir em frente até o viaduto, e quem sabe até o viaduto que saísse para Castelo Branco, para Freeway, para direita, quem sabe com 3 vias, desde que respeitado uma velocidade menor. E talvez o fluxo diminuísse. Mas como eu não sou um cara que engenheiro de tráfego, nós não somos. É. Mas o Mr. P tá aí. Só achômetro. Tá aí o Mr. P, Cléo. Fala, Cléo. O Mr. P tem dessas ruas aí, cara. Tô te falando, Cléo. Vai por mim, Cléo. Fala aí, Mr. P, tu tens a solução da parada. Não esquece, semana que vem tá marcado. Porra, Rexera a noite toda. Pretinha a semana toda de Floripa. Aparece. Pijama show, meia-noite, tô lá no estúdio lá, cara. Pinta lá. Eu vou fazer o pijama místico. Pinta lá, Cléo. Pijama místico lá comigo, cara. Tá. E o último destaque do Clique RBS. Oh. Homem armado invade Palácio do Planalto e pede para ser recebido pela presidente Dilma Rousseff para entregar a ela uma petição. Meu Deus. Depois da intensa negociação, ele entregou a arma de calibre 38 à segurança. Antes de se entregar, o sujeito, todo vestido de preto, afirmou que isso tudo só está acontecendo porque recorri a todas as esferas da justiça e não fui atendido. Caraca, mano. Ele ameaçou se matar com a arma lá mesmo no Planalto se a presidente não o recebesse. Maurício, tu conhece esse cara? Ele tava lá no meu psiquiatra esses dias. Imagina o desespero do cara, meu. Cara. Fazer isso. Mas vou falar uma coisa, é burro, né? Mas, não vai saber qual era o assunto. Deve ter apanhado a tarde inteira. Tá preso, vai responder a sei lá, mas qual é? Não é só burro, é um burro desesperado, né, cara? E tipo assim, não, o teor da petição. Todo desesperado é meio burro. Quem sabe, né? Cara, um detectorzinho de metal no passo para não, nem pensar. Pois é. Não, melhor não. Todo desesperado é meio burro, né, cara? Só ver o time do Avaí, né? Ai. Não, porque o cara, quando tá no desespero, ele começa a bater cabeça, né? A comissão técnica já não sabe, já troca o técnico de novo, os jogadores já não estão. Aí é desespero, né? Aí cai, aí sexta-feira, engarrafamento na ressacada. Que isso, cara? Ô, meu, sobre acostamento, cara. Sobre acostamento. Em Floripa tem muito acostamento, né? E o pessoal passa pela direita ali. E tem muito playboyzinho também em Floripa. E eu sempre fui um cara muito esquisito, vocês podem ver pela minha cara. Eu sou meio estranho. Meio playboyzinho também. Eu não sou playboyzinho. Não, cara. Tá longe de ser playboy. Tô eu com no Uno do meu amigo Borboleta. E o no Uno dele, né? Então, dois caras estranhos, né? Um Borboleta e eu. E um Albino. Um Pianos, um Albino e tal. E aí a gente meio de cara com os caras ultrapassando a gente pelo acostamento. Aqueles Golf, GTI, aqueles, né, Audi. Dali a pouco vindo aquele Audi A3, cara. Pegou o Borboleta na carona assim e zuf, jogou a garrafa vazia já de água. Garrafa de plástico? De plástico, mas pra acertar no carro. Certo. Cara, janela aberta do cara, acerta na cabeça do motora do Não Audi. Não acredito, meu. Na cabeça, bem na cabeça ele... Saca quando tem dois caras bem magro e que não sabe, nunca brigaram na vida? E por três... Eu e Borboleta. Por 3 segundos, aquele cara malhado, playboy, dono de um Audi A3, freou a 10 metros e fez a ré. Parou do nosso lado. E aí, meu? Um cara malhado com um braço que é... Minha cabeça era o tipo esse aqui, assim. Tipo o teu braço, exatamente. E aí começou a brigar com a gente, cara. Quase apanhamos aquele dia. Quase. Ah, quase apanhamos. É, não apanhamos. Mas ele xingou muito vocês. Não, porque ele viu que a gente era dois idiotas. Sim, não ia perder o dois tempo. Estranho, magrinho, dois estranhos, magrinhos, dois nerds. Ele pensou, pô, cara. E o cara, o Borboleta, falou: não, eu ia atacar no mato. Era pra atacar ia no mato. Ia atacar no mato. Era pra atacar no mato. E o cara, pô, vocês querem apanhar? E aí não. Infelizmente não foi daquela vez. E aí o Pianja disse: eu quero. No mato, eu quero. Não dá mais tempo pra esperar! Relatos do dia no Pretinho Básico com o Xerifum. E aí, meu? E aí, Xerifum? Demais, meu! Beleza, Xerifum? Tamo aí, vamos começar aqui, meu. Vambora, tá contigo. Cara, legal que voltou isso aqui, mano. O Eric Clapton, Girimão, vai. Demais, né? Vai o Eric Clapton, vai levar lá, a Vanessa? Não vou levar, ela vai ficar agora um tempo aí fora, meu. Vou viajar, vou dança. Vai, Girimão. Deixa eu ler aqui, meu. Cara, não te mete. 6:46, Justin Timberlake, Jessica Biel jogam golfe. Tudo bem, hein? Como é que é o nome dele? É Jessica Biel e o Justin Timberlake, jogando golfe. Ah, tá. 6:46 da manhã. 6 da manhã é cedo, né, cara? Cedão. Tava sem sono, Girimão. É, botar no buraco de manhã cedo, João. Eu sabia da vida desses loucos aqui, mano. Pode seguir aqui. Não tem horário. O golfe não tem horário. Botar, né? Né? Botar, não tem horário. Sabe que dá... Sem querer ser exibido, né? Joga golfe? É isso que eu ia falar, cara. Isso é que eu ia falar sem querer ser exibido. Mas assim, ó, qualquer esporte que tiver bola, eu pratico. Tchê. Qualquer esporte, eu entro na quadra e jogo, entro no campo e jogo, aí, em cima da mesa eu jogo. A única coisa que eu não faço ideia é golfe, cara. Mas então vem aqui no nosso CTG que tem um 18 buraco pra ti. Tem 18 buracos no nosso CTG. Ó, campo de 18 buracos. Aí, ó. Quer mais aí, Jirimão? 9-11, eu disse. Alessandra Ambrosio busca a filha na escola, Lelê. Ah, que horas? 9-11. Que maioria do escola é essa? Tá muito magra. Acho que ela tá passando mal agora. Ah, deve ser. Que horas tu busca a tua cadela? Eu tenho até as 8 da noite pra retirar ela da creche. 8 da noite. Que horas tu busca a tua cadela, Porã? Não tem cadela. Meio-dia 22. Leandra Leal passeia com o namorado no Rio. Maravilhosa. Leandra Leal. Maravilhosa. Mulher perfeita pra casar, Leal. Fiz uma piada. Tô muito louco. Esperando o show da Johnstone, mas. Boa, tá. Não é hoje, burro. Johnstone não é mais tarde. É, amanhã. Hoje é Steve Wonder. Só amanhã, comprei o ingresso errado. Jamiroquai, não vai ver? Hoje é queixa. Não gosto da queixa. 15h45, Shakira compra a ilha nas Bahamas por 29 milhões de reais. Ô, oh, mas uma ilha. Uma ilha? Não é caro uma ilha, meu. 29 milhões de reais é barato. Mas meu, tem casa do Brad Pitt e da Angelina que é 40 milhões. Mas tem que mobiliar, ela não vai morar no mato. Tem que fazer a ilha é só o terreno, né, cara? Quem se deu uma ilha é só o terreno. É uma ilha, cara. Pô, então, nas Bahamas, um abraço pro Piquet, né? Agora vai poder desfrutar de uma ilha, né? Não, cara. O Piquet do Barcelona. O zagueiro do Barcelona que vai poder levar o Ibrahimovic lá. Que é o provedor. O provedor não dá pra dizer, né? É, pode quer ser. Mais, Jirimu? E agora? Fetter. Foi a Shakira que comprou? Shakira. Agora, cara, deixa eu fazer aqui, meu. E agora? Quando? Cara, nada mais, nada menos do que 14 minutos atrás. 15 agora, Faustão. 15 minutos e nada mais! Quanto? Bem, olha aí, meu, de novo a grande festa. 18:07, galera! Aê! O glorioso Jesus Luz pedala com a amiga pela Orla. Na Orla? Na Orla, bicho. Qual Orla? Do Guaíba? Deve ser, bicho. O Jesus Luz tá na despontando. Na Orla do Céu, Jesus pedala. Tá despontando pro anonimato, Jesus tá, Luz, tá, né, cara? Sim, né, cara? Vocês já viram o vídeo dele no... O vídeo fake. Tocando foi comentado? Lá no Pretinho. Lá tem um vídeo do YouTube. Tá no blog do Pretinho. Não vi. Tem um vídeo dele fazendo uma performance de DJ no Altas Horas do Sérgio Moá. Só que no o aparelho. Serginho Moá! Porra! Serginho Moá, meu filho! Vê um personagem! Serginho Moá é altas horas, e o aparelho de DJ está desligado. Ele faz de conta. E ele faz ali que tá fazendo. Vê no blog do Pretinho. Aí os caras dão. Câmera de cima mostrando os dois CDJs e o mixer desligado. Ele tirando onda de DJ. Não acredito! É um dos vídeos mais ridículos. Mas ele faz milagres, cara. Ele é Jesus. É verdade. Ele toca com a que Jesus usa ainda. Ele legal, toca com a C desligado, tá bom. Não tinha luz no set DJ do Jesus Luz. O Jesus Luz é o primeiro caso de uma pessoa que o fracasso subiu a cabeça. Né, cara? Impressionante. Ah, obrigado, Tajirimu. É isso aí, meu. Valeu. Valeu, abração, querido. Volta amanhã aí a uma, tá? Ah, amanhã é uma. Amanhã é uma. Tá de sacanagem. Olá, caros bebês. Oi, Zaca. Eu sou Alan Sonego. Como é que é? Alan Sonego. Alan Sonego. Eu sou branco, cara. Natural de Resinha Seca. Ah, Alan Sou Negro. Não. Alan Sonego. É o nome do cara, meu. Não é Sonego. Sônego, isso. Ah, melhorou. Natural de Resinha Seca. Queria dizer que hoje é data do aniversário. E também do Cid Moreira. É verdade. Aniversário. Foi ontem, não foi? Hoje, o mesmo é hoje. Hoje. É hoje. Ele queria, por meio desse e-mail, enviar um desafio. Pra mim? Eu acho que sim. Vamos tentar, então. Eu estou te unindo. Qual é o animal que de manhã anda de 4 pés? Tchê! Ao meio-dia anda de 2. Tchê! E de tarde anda de 3. Tempo! Tchê! Puxa, qual um animal que de manhã anda de 4 e ao meio-dia de 2? Que animal ele é anda esse? De 4 de manhã? Ele anda de 4. De tarde dá de 2. Anda de 2. Meio-dia anda de 2. E de tarde anda de 3. Não sei, Zaca. É o ser humano! Como assim? Agora eu vou explicar. É, muito deve. De quando o Bibi anda de quatro. Engatinhando. Na criança e fase adulta, adolescência, ele anda de dois. Tá. E quando tá velhinho, anda de três. Com a bengala. Com a bengala. Mas tu falou de manhã, de meio-dia, de tarde. É uma metáfora. É uma metáfora. Manhã da vida. Tá brincando comigo, né, Lelê? Boa, chegou o tempo, né, cara? Saca, chegou o tempo. O Zaca perguntar se tu tá brincando com ele. Eu vou aproveitar e mandar um abraço pro pessoal do McDonald's da 24 ali. Ah, tá sempre ali. Zacarias passa ali toda madrugada. Meu Deus, impressionante. Pro Rafael, pro Richard e pro Vato. Tá dormindo tarde, né, Zaca? Tô dormindo tarde. Obrigado, Zaca. Obrigado. Vai, Marcola. Verdade sobre barba. A barba. É mentira que barba esconde... Bárbara. Barba. A barba. Não a Bárbara. É mentira que barba esconde o rosto. O ato de raspar é que esconde a barba. Muito bem. É, mais ou menos. Verdade, mas homens não usam cachecol, homens cultivam cachecol. Mas tem que ser um macaco. Sem barba, um homem é o mesmo que qualquer outra mulher ou criança. Concordo muito. Cara, eu vou dizer um troço pra vocês. Se eu tiro a barba, eu fico uma cara de bunda. Cara, eu se eu tiro cara, eu fico também, ridículo sem barba. Vou falar uma coisa. Eu já sou ridículo de barba. Boa, sem barba, cara, eu fico um quadrador. É isso aí. O Piangers vira um Ewok. Se eu tiro a barba, minha mulher me confunde com o amante dela, cara. Dentro do umas é bom, né? Vai receber mais carinho. O plus a mais. Que mágoa. Como assim? Como é que você sabe o quanto de carinho que o amante da minha mulher recebe, cara? Amantes de mulheres sempre recebem mais carinho que o seu marido. Como assim? Olha! Aqui, cara, o amante dá o que você não dá. Atenção, pessoal. É verdade. Literalmente. Um homem não cresce uma barba. A barba é que cresce um homem. Olha aí. A barba é a diferença entre um senhor e um lorde. Qualquer homem pode escrever sua autobiografia, mas apenas homens de verdade vestem a sua autobiografia no rosto. Você não pode tentar matar sua barba. Ela vai voltar mais forte. A barba sempre vence. Minha barba está na lista dos órgãos que doarei quando morrer. Será que tem carteirinha pra doadores pode de ser, barba? Pode ser que tenha, né? Mercado de cabelos está totalmente em alta. É verdade, daqui a pouquinho estaremos anunciando uma peruca aqui nos classificados. Mandou aqui as verdades sobre a barba, o Eduardo Luan Jokovic Duarte Silva, que tem nome de barbudo. E por último, ele fala o seguinte, uma frase de Freud. Quem raspa a barba o faz por não suportar o peso da masculinidade no seu rosto. Baita frase! Maravilhoso! É tetra! Do lado aqui, todo mundo barbudinho. Por isso que o Neila se barbeia todo dia, né, Neila? Faz a barba sempre, né? Eu não tenho barba. Tive um problema de trauma na infância, que não me crescem mais. Isso é hormônio, né, Neila? Não tenho barba, não essa me cresce. Barba, eu e o meu espiritão a mim. Laser, né? Essa barba é tipicamente Porto Alegrense. Eu quero ver até quando vai durar essa barba. Qual barba? Essa que tá sendo referida aqui, a de vocês todos aqui. Não. A barba já dura 15 anos. Não, tem um Moisés, um cara que é mais antigo um pouco que 15 anos. Mas ele citou barbudos famosos como Freud, por exemplo. Não, mas aí é barbudo, é barba, não é o que vocês usam aqui, ó. Entendeu? Acho que ele não gosta da gente. É bonita é a tua barba. Não, mas é assim. Já te olhou no espelho. Só um pouquinho. É uma moda em Porto Alegre, tá a barba não é. Não, claro que é, rapaz. Claro que é, rapaz. Não vou nem citar coisas que a gente vê no dia a dia. Moda vai e vem, cara. Novela da Globo, manja? Já viu novela da Globo? Sim. Então olha. E o que e todo mundo eu tô falando que é moda. Só o astro, só o astro. Não é Porto Alegrense, pô. Rodrigo Lombardi tem barba? O mastro. É que eu não sei, eu não manjo. Ei, agora é o seguinte. Tem uma barba chegou ótima. Chegou na fase da novela em que o Rodrigo Lombardi, depois de pegar tudo que já podia ter pego, tá pegando a Juliana Paz na novela. Não. Aí é pra revoltar, cara. Aí não dá. Pois eu recebi aqui essa notícia aqui ver, que fala que o Rodrigo Lombardi é eleito o Ricardão ideal para as brasileiras. Filha de uma puta. Ele foi apontado como homem ideal para um affair extraconjugal numa pesquisa feita por... Não tem a fonte aqui. Franceses. É, deve ter sido da Universidade de Massachusetts, Ohio. Isso aí. Top 5 do Ricardão. Rodrigo Lombardi em primeiro com 37% dos votos. Isso, a sua mulher sairia. Que é o contrário. Não, minha mulher não respondeu. Vamos ao contrário. O quinto mais votado, Cauã Raymond, com 9%. Tá embaixo. Escolheria em primeiro. Brad Pitt com 12%. Ah, isso aí já é ó concurso, né? Ah, é? Dizer que o Brad Pitt é bonito, já nem é mais. Cara, desde Thelma e Luiz. Carlos Casagrande com 13%. Que prefiro esse cara? Prefiro o Walter Casagrande. O Carlos Casagrande é um ator gaúcho que há anos ele tá... É bonito. Che, há anos o quê? Há anos ele tá rodando aí pelas televisões brasileiras e agora ele encarnou já algumas duas novelas, ele tá meio galazão, assim, a mulherada tá... Já faz tempo que ele tá na fita. O vice-campeão aqui do Top 5 do Ricardão pela mulherada é o Antônio Banderas, com 21%. Sim. Banderas. E em primeiro fica o nosso amigo esse aí, o Rodrigão Lombardi, com 37%. Mas agora vem o melhor da notícia. Ai, é o Top 5 das amantes do sonho, as mulheres, né? Que os homens gostariam de trair sua esposa. Exatamente. Né? Em quinto lugar... A Débora Seco, com 9%, que... Fraquinha. Não entraria no meu top 5, mas eu acho que ela entra aqui por causa do filme recente. Se ela tá em quinto, eu espero que as outras quatro sejam um absurdo. Juliana, eu acho fraca a Débora Seco. Juliana, deixa eu falar um negócio. O Maurício, que é o nosso parâmetro de notas pra mulheres, vai dar nota pras mulheres. Aqui Débora Seco. Ah, 8,5. Não. Eu tô com o Maurício. 9,5. O Maurício é a voz da nota feminina. Maurício. É isso aí, 8,5. Nada pra pegar, cara. Pra cima, eu discordo, mas assumo que é a nota. É por isso que eu detesto os homens. Então vamos lá, quarta colocada, com 11% dos votos, Juliana Paz. 10, nota 10. Boa, Maurício. Peter, me ajuda, 3 pra Juliana Paz aí. Olha isso, 10 pra Juliana. Não gosto de mulher. Não, vou dar 8 pra Juliana Paz. Puta, mas tu tá indo contra os teus princípios. Um tempo atrás tu dizia que, como eu, que não gostava dela. Não, mas não gostar é eu dar 8. É 8? Como é que eu... Por que tu daria 5? 3 pra ela. Não, esse é gado, esse é gado. Absurdo, cara. 3. Uma mulher que ele não gosta, ele dá 8, pô. É cara que gosta de mulher, né? Terceiro lugar, com 13%, a filha do Fábio Júnior. A Cleuzinha. A Cleuzinha eu botaria em quinto nessa lista. É, a Cleu tá meio esturricada. Quanto de 0 a 10, Maurício, Cleu? Um setezinho, assim, honroso. Setezinho digno pra ela. Segundo lugar, com 14% dos votos, essa tem carne pra pegar. Essa é boa. Sabrina Sato. Eu gosto. Muito. Tem. É engraçadinha. Anota, Maurício. Oito. Então a Débora Seco. A Sabrina Sato é melhor que a Débora Seco, né? É melhor. Mas o conjunto da obra da Débora Seco. Não. E a filmografia também. A Sabrina Sato só é bom indo. Entendeu? Não, ela é bem voltando. Maurício não gosta de japonês. E a amante dos sonhos dos brasileiros, com 36% dos votos, disparado na frente das outras, não poderia ser outra. Ellen Roche. Não é a minha. Essa aí é 12, nota 12. Não é minha, sabe por quê? Vou explicar por quê. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é pra casar, é pra ser amante. Mas tudo bem, deixa eu explicar por quê. Boa, Lelê. Sabe por que não? Não é pra exposição, é pra montaria. Calma, galera. Eu vou dizer uma coisa forte aqui. Quem é mais antigo vai lembrar. Opa. Atenção, pessoal, coisas fortes do Porão. A Ellen Roche me lembra o Pablo, aquele que cantava no... Silvio Santos. Não, Porã. Que isso? Porã, por favor, quatro. Quatro letras, Pablo. Qual é a música? Uma deusa. Era sempre essa música, cara. Eu acho que o Porã tá com dificuldade de definição. Eu acho que tá precisando voltar a beber. Eu gosto dela. Ela estaria em terceiro, né? Tu olha pra Ellen Roche e vê um homem. Tá complicado. Então, assim, talvez é porque ela cantou também lá. Me confundia. Cada um de nós aqui não fale quem seria sua amante dos sonhos. Não vamos falar. Não? Tá ótimo. Débora, muito obrigado. Até porque é muito próximo. Ah, não. Eu tenho. Só um pouquinho. Não, mas eu quero falar. Não podemos expor colegas. Eu quero falar. A minha segunda na lista seria a Débora Seco, segundo, mas a primeira top, disparado, assim, uma coisa absurda, Flávia Alessandra. Pá! Essa aí, Eu tiraria... Ninguém vai pegar, porque essa eu escolhi. Essa aí mandou bem, mas é amante. É amante. Tem que saber pra agora não podemos nem... Só um pouquinho. Não, peraí, vocês estão loucos, cara. Falou primeiro, então, chegou. Acabou o assunto. Terminou o assunto. Não tem assunto bom nada, rapaz. Não sabe brincar. Um, dois, três, tu é gay. Tu é gay que eu sei. Não sou gay, cara. Eu só acho que ter amante é burrice. A parada da hora é one night stand. Mas não deixa a gente pelo menos viajar nisso, cara. Já não temos amante. É. Não podemos nem imaginar que temos. Não temos amante, o quê? Não temos amante, o quê? Acima de mim, tu vem com essa? Eu já te vi na rua, rapaz. Eu vou te economizar aqui agora. Eu já vi na rua e vou dizer mais. Tá pensando o quê? Acima de mim, rapaz. Enquanto tá indo com a farinha, eu já tô comendo os bolos. Olá, pretinhos! Gostaria de anunciar uma peruca. Uhul, com cabelos naturais castanhos no corte Chanel com franja ajustada. Essa eu quero. O que tu quer, Zacarias, ela tem franja ajustável a qualquer cabeça, Zacarias. Até tu, Cid Moreira, pode usar. Eu gostaria de E acompanha um suporte de isopor pra você deixar ali a peruca no suportezinho. Uma cabeça de isopor, né? Pode tomar banho, vai lavar a peruca, né? Isso aí. E se tiver se sentindo muito sozinho, pode botar a peruca na cabeça de isopor, né? E mandar fazer uns olhinhos, senhor Batata. Faz uns olhinhos. É um troço nojento. Chamar de Wilson! Peruca é nojento. Cara, tem gente que precisa usar peruca. É, aí a careca que é nojenta, entendeu? Não, nós falamos aqui, terça-feira, o negócio das mulheres carecas. Nunca vi mulher careca sem azul. Coisa nojenta, cara. Olha só, vendo peruca, todo arroba... Todo respeito. Claro. Todo respeito. Assim, é nojento, cara. Todo respeito. Vendo peruca. Como se isentasse, né, cara? Arroba gmail.com, o cara tá pedindo 850 mangos. Ah, tá caro, hein? Pelo vendo peruca, arroba gmail.com. Cada um sabe quanto custa a sua careca. Cara, cabelo, hein? Cara, tem cabelo. Peruca é esse preço. A minha careca vale mais. Moro em Bento Gonçalves, um dos maiores, se não o maior, custo de vida do sul do Brasil. Clamo por ajuda, pois preciso vender minha adorável Corsa Wagon, ano 2000, prata, ar quente, limpador, desembaçador traseiro, vidro e trava elétrica, alarme toda revisada, sou terceiro dono da caminhonete, ela tá muito linda. Não, não é caminhoneta. É uma Corsa Wagon. Caminhoneta. Ah, humilhou. Não é caminhoneta. Não, não é caminhonete, né, é uma Corsa Wagon, Station Wagon. Uma coisa é uma caminhonete, outra coisa é uma SW. É uma SW. Humilhou, cara. Ela tá. Não é a intenção. Ela acabou, tá pela barbada de 16.500, sendo à vista. Posso dar um bom desconto, pois tô precisando da grana. Interessados, mandar e-mail para vendocorsa2000@hotmail.com. Preciso pagar minha facul, tô vendendo minha caranga. vendocorsa2000@hotmail.com. Desculpa aí pro parceiro, quero pedir, mas é que é só uma questão de correção, de entregar o que é verdadeiro. É verdade. Certo? Gente, pra quem utilizou os produtos da Almirketing, o colírio da Almirketing e o tirador de cisco de olho da Almirketing e acabou ficando cego, a Almirketing traz agora a incrível sopa de letrinha em braille. Interessante. Pra você que é cego, também poder se divertir, gente. A sopa de letrinha em braille. Almirketing. É a inclusão, né, Almir? .com.br. E como é que é, Almir? Como é que vem a sopa de letrinha? Vem as letrinhas, né? Vem a letrinha. E a sopa de letrinha em braille, como é que vem? Vem a letrinha em braille. O cara botar a mão ali e ler todas as letrinhas. Mas não vai ser quente, poder formar as palavras. Mas não vai queimar os dedos, mas não. Mas queima os dedos de quem tem a visão? Não, mas é que a sopa é um líquido quente. Pois tu organiza também com a colher, pô. Tu tá querendo complicar o produto é simples. Não, amigo, aquela leitura em braille é feita... Imagina um cara que utilizou os produtos da Almirketing, o colírio da Almirketing e o tirador de cisco de olho da Almirketing acabou perdendo a visão. Essa pessoa ouve uma propaganda, sopa de letrinha, fica muito magoado. Obrigado, tá, Almir? Aí o que que nós lançamos? A sopa de letrinha em braille. Tá bom, Almirzinho. Pra você também poder se divertir, você que não tem visão. E amanhã, no primeiro programa da Alma da Tarde, a muleta anti-ronco, gente. Como é que é? A muleta anti-ronco. Oh, legal. Até essa, hoje, hein? Ninguém conseguiu dormir em cima dela. Quanto mais roncar... Muleta anti-ronco. Você tá usando a muleta? Não ronca de jeito nenhum. Nunca mais. Na almirketing.com.br. Tá. Como é que tá? Os nossos negócios estão indo bem? Em. Hein? Nossos negócios estão indo bem. U-M-A. Como é que é? Nossos negócios estão indo bem. Tô lendo código aqui, depois a gente fala sobre isso. Tá bom, show de intervalo. Voltamos em seguida, quero saber se você aí, querido ouvinte, já baixou o novo aplicativo da Atlântida para o seu iPhone. Baixou ou não baixou? Voltamos com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida de rádios e para todo mundo pela internet. É também pelo novo aplicativo da Atlântida no iPhone. Você que utiliza o sistema Android no seu celular, segura a onda aí. Em breve estaremos trazendo também uma grande atualização. Fique tranquilo. Para o aplicativo de Android. Doutor Alceu! É papamenta! Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola! Bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, joga o que é bom, nada, doutor Peter. Nada hoje, né, doutor Alceu? Só tão treinando, não tão jogando. Jogar uma bolinha hoje. Então. Mas tem uma informação boa, né, doutor Alceu? Qual é, doutor Lelê? Falta 35 dias pro Leandro Damião voltar ao time. Boa, e o Damião tá nos ouvindo. Abraço, Damião. Receba, doutor Lelê. Em dias como esse, que não tem informação nenhuma sobre esporte, que o passe de Maurício Saraiva sobe. Baita frase! É que eu não entendi. O Maurício Saraiva tem que se desdobrar em mil pra comentar alguma coisa. O Maurício Saraiva é o melhor preenchedor de tempo de programa esportivo que eu conheço. Ele enrola bem, né? Enrola bem esse magrado. Ele é um cara que entende tudo sobre tudo, traça conjecturas e aí ele consegue, né, preencher um programa de... Vazio existencial no programa de esporte. Três horas, com teses. E ele é muito bom nisso. Eu gosto do Maurício Saraiva. Se tu não gosta, problema teu. Eu gosto! O que eu tô dizendo é o seguinte, o passe dele sobe mais ainda, porque nem todo comentarista é tão habilidoso com as palavras quanto o Maurício Saraiva. Aproveitar que o doutor Alceu falou pouco aqui pra falar sobre os produtos da telefonia Big. Feito! Celulares e telefones com preços bem baixos, tem mais celulares de última tecnologia pra você tirar foto, mandar e-mail, entrar no MSN, Facebook, falar com a gente. Olha só esse aqui, ó, Motorola EX108. O teclado é QWERTY, câmera de 2 megapixels, MP3 player, Bluetooth. Sabe quanto? R$199. Dá pra pagar em 10 vezes de R$19,90. Passa no Big pra conferir as novidades em telefonia e os produtos que o Big separou pra você. Feito! Muito bom, Maurício Amaral. Obrigado aí, doutor Alceu. Vamos dar uma giradinha. Deixa eu meter uma aqui. Posso meter uma aqui? Mete. Tem uma aqui. Mete. Onde está? É verdade. Está aqui. Nessa aqui. Vocês querem uma piada ou um moral da história? Tempo. Posso fazer uma correção? Piada. Joss Stone está nesse momento no palco. E tu perdeu o show. Palco bem, inclusive. Tô assistindo no meu celular. Joss Stone, é? Nesse momento, no palco Sunset. Como eu queria ver o show da Joss Stone. Eu adoraria ver o Steve Wonder. Deve ser uma loucura. Tu quer ver o show dela em que lugar, assim? Tu gostaria de ver o show dela? Podia ser nesse momento no Rock in Rio. Certo. Seu Adamastor e Dona Esmeralda estavam fazendo 50 anos de casados. Então, Dona Esmeralda, toda pimpão, faz o seguinte comentário ao seu velho esposo. Ah, velho querido! Estamos fazendo 50 anos de casados, de uma união! Acho que vou matar uma galinha ou um pato! Talvez até um porco. Não vai nada. Os bichos não têm culpa. É isso aí, né? Boa. É isso aí. João Guteio mandou pra nós. Obrigado, João. Tanto amoroso. O cara é nosso colega. Olha aqui, velho. Ele é o João Guteio, analista de sistemas de circulação, diretoria de TI e telecom do Grupo RBS. Que crachá, hein? Joãozinho? É nóis. Obrigado. Guteio da circulação, né, Magnata? Isso. O que é Tail, Joel? Né? Tail. The Tail! E de... Porra, The Tail! Tail é rabo! O que é Tail, porra? É rabo, Joel. É rabo? I like your tail. Tá aí uma frase pra você falar na balada hoje. Manda, Joel. I like your tail. Tá bom. Oh, o nosso amigo aqui, Daniel Fredo, mandou pra gente. E é com muita honra, honra que eles voltam ao programa também. Quem? Os Trocadalhos do Carilho! Brasil! Amigos do PB, eu sou fã de vocês, tô querendo contribuir com alguns trocadalhos que fiz com os nomes de alguns dos integrantes. Em Portugal, a sigla para peso é diferente. Lá, H e K, G. Meu Deus! Essa foi longe, né? Nossa! Para algumas pessoas é importante saúde ter. Para o Alexandre, fé ter. É importante. Mas tão importante quanto a fé é a saúde. Visitei Lisboa, Davi Coimbra. Quero ver o meu, cara. Para calcular a cintura da Miss, usamos o raio do Mr. P. Bah, forçou muito. Muito, muito. Meu carro é zero bala, do nego velho. O hobby da Mari é escrever, do Lê. Legal. Tem gente que no final de uma interrogação gosta de porém. Eu prefiro porã. Tá bom? O Neila. O Neila. O Neila é homossexual. O Duda. Preconceituoso. O Duda Garbi. Desculpa qualquer mal entendido, foi só mais, pelo humor. Manda mais. Obrigado, eu gostei. Tá muito bom. Manda mais pra concorrência. Ele pensou, tá legal. Ele pensou. Contribua com a concorrência. Não, ele criou os trocadalhos. Ele criou. Vamos valorizar o ouvinte Daniel Fredo Rodrigues de Cachoeirinha. Continua assim. Ele pede um tchê para a filha Rafaela. Tchê. Tchê, barbaridade. Ô, meu, deixa eu chamar um cara aqui pra dar o tostão da sua voz aqui pro microfone da nossa audiência. Um cara que todo mundo conhece do Sport TV, da Rede Globo, RBS TV. Nosso querido amigo Luciano Calheiros. E aí, bicha. Mas eu tô chamando o Calheirinhos aqui pra convidar o Calheirinhos pra tomar um chope devassa. Vamos tomar um devassa depois do programa, Calheirinhos? Convidou o cara certo pra isso. Convidei, né? E hoje ainda tem devassas por minha conta, né? Aonde? Como assim? Ouvi teu e-mail? No Opinião. Ah, é mesmo, cara. Discografia hoje, né? Muito bom. Não tá abrindo teus e-mails, Magnânimo. Pô, tô abrindo os mais importantes, Lelê. Legal, Lelê, que tô brincando, tô brincando, Lelê, tô brincando, cara. Mas, ô Calheirinhos, então, chopinho devassa hoje? Toma agora. Porque devassa é bom. Demais. Nossa. Demais. Todos nós temos o nosso lado devassa. Que Lelê! Fala aí, Amaral. A sábado Pretinho Básico em Chapecó, na Uno Chapecó. A gente vai estar no Mundo das Profissões, a partir das 16h30, lá na Uno Chapecó de Chapecó. Tem muita gente perguntando, tá, vocês vão pra Floripa? Eu não vou fazer nada de balada lá em Floripa. Como não? Quinta-feira, balada do Pretinho no John Bull, E na sexta-feira a gente vai fazer o esquenta pra Oktoberfest de Blumenau. No Expresso Blumenau. Ah, na outra sexta, não amanhã. Na outra, na semana que a gente vai estar em Floripa, a gente vai estar quinta-feira no John Bull de Floripa e na sexta-feira em Blumenau, no Expresso Blumenau, fazendo o esquenta pra Oktober. Dia 1º Chapecó, sábado, dia 6 Floripa, dia 7 Blumenau. E dia 8 Passo Fundo. É muito bom, hein, cara? Tá certo. Vamos ver aí quem é que tem uma curtinha pra botar. É o Bergutinha. Fala aí, Alcemar. É o Bergutinha aqui. Qual a semelhança entre um carro velho, uma mulher, uma casa velha, estudo de gramática e mulher gorda? Meu Deus. Putz, cara. Estudo de gramática e mulher gorda. É mulher gorda. Semelhança. Carro velho, casa velha, estudo de gramática e mulher gorda. Tu bebeu? Que a semelhança, carro velho, cantando velha, estudo de gramática e mulher gorda. Como é que é? Falou o contrário agora. Qual a semelhança do boy de mulher velha, casa velha, gramática e gorda? Você, Martu, bebeu? É, dia de rock, bebê. Ah, tu tava junto, Almir? Dia de rock, bebê. Põe no sol. Cachaça nova no pôr do sol. Cachaça nova no pôr do sol. Butiá com melancia. Butiá com melancia. Vai lá, aí quando volta deve ser uma loucura. Meu Deus tá cheio do ligado, céu. Né? Cara, eu até agora eu não entendi, não decifrei. Eu também não. A piada, acho que os ouvintes também não. Qual a semelhança entre um carro velho, uma casa velha, estudo de gramática e mulher gorda? Tá, fala logo, Alcemar. Quando termina uma reforma, inicia outra. Muito bom! Mulher gorda, deve ser o regime, né? É. Sempre é regime. É. Não, aí depois do regime vem a lipo pra tirar o excesso de pele. Depois pra tirar a pele. Ou, enfim, a cirurgia plástica pra tirar aquelas pele flácida que fica sobrando ali na barriga. Estuda a gramática. Depois, gramática. Estuda a gramática, quando tu faz uma reforma na gramática, logo vem outra. Ah, isso aí. Boa. Muito bom. Escrever muito que uma bom. Bola picou é errado? Não. É que a bola não, ela picou. Sim, é picou. Pode ser que ela tenha picado o teu dedo. Não, é porque eu fui corrigido esses dias que eu escrevi que uma bola havia picado e o cara disse, não, tu é um imbecil que tinha que ter escrito quicado. É, mas eu acho que pra escrever tem que ser picou. Acho que correto, pra falar, tudo bem, picou e tal. Ah, mas aí vai muito, daí não é que nem o brabo e bravo, porque brabo tu só fala aqui no Rio Grande do Sul, cara, tô brabo contigo. Em outras regiões é o bravo, né? Estou bravo. Não, mas eu acho que picar é outra coisa, picar a bola. Mas não... é o aportuguesado, é porque o kick da bola vem do inglês. To kick, né? E o picar foi aportuguesado. Maravilhoso. Sempre com na ponta da língua a informação do Alexandre. Alê. Todo amigo íntimo tem apelido. Tá bom. Pergunta pro Calheiros aqui, o homem que trabalha Calheiros. Trabalha com as bolas. O que houve? Picar ou quicar? O que você tava fazendo, cara? Tá longe, hein, Magnata? Tá longe, hein, Magnata? Se tu fosse descrever aquele gol que o Bolatti fez, domingo que a bola bateu na trave e quicou ou picou. Quicou. É, numa transmissão jamais picou. O meu, e se uma abelha pica ou. Aí picou. Então beleza, tá? Para a explicação de Mr. P. Olha só, eu não queria interromper vocês. Fala aí, meu, rapidinho. Último toque, pode ser? Tá, último toque. É. A Carla Blanco, ela tá pedindo guloseimas, brinquedos novos e usados para as crianças carentes da Vila Umbu em Alvorada. Boa. Ela mesma vai buscar no celular 99931885. É a campanha Dia das Crianças 2011. Está chegando dia 12 de outubro. Se você tem brinquedos novos, usados ou guloseimas para doar para as crianças carentes da Vila Umbu, o telefone é 99931885. Obrigado, Marcola. E aí, Cid Moreira? Boa noite. Como é que vai, Cid Moreira? Eu espero que no dia de hoje, por ser o meu aniversário, que vocês me deem o espaço que eu mereço. Parabéns, seu velho! Cale a boca. Ah, hoje vai no meu show, hein? Vamos tomar um chopinho de vassa depois, Cid, pra comemorar? Vamos para o opinião. Eu estou tinindo, vou comemorar com minhas amigas hoje à noite. Vou levar este moreninho aqui do lado. Luciano Calheiros. Calheiros é o nome dele. É um rapaz, boa gente, é carioca. Já conhecia ele de outros tempos. Os melhores repórteres esportivos da América do Sul. Não olho futebol, não tenho noção disso. Manda um abraço pro Rinaldo, o motorista da van nossa lá de Floripa. Rinaldo, um grande abraço, Rinaldo, nos aguarde e bote o teto solar para que eu possa andar na van. Melhor motorista. Abraço, Rinaldo. Ele é muito bom. Eu conheço ele. O Rinaldo, pô. O Rinaldo, pô. Nos leva para um lado e para o outro. Queridão, gringão, gringo forte. Ele vai me levar para alguns lugares. Vai te levar no hospital ali, rapidinho. Não. Aí ele ganha 50 pila para cada que ele leva lá. E você, irmão da Glória Maria, quer falar alguma coisa? Vamos para o salmo de hoje, no dia do meu aniversário. Agora, nesse feliz momento, depois que tu falou isso, cara, uma galera rachou o bico rindo. Vamos lá, não, mas o Salmos é seríssimo de hoje porque eu estou de aniversário. Eu reservei este para hoje. Tem festa hoje, Cid? Oi, tem festa, eu já disse, seu babaca. Cid, tu quer a trilha, Cid? Não se meta também, você. Tu é gremista ou colorado, Cid? Vá lá no banheiro masculino e chame o cabeça pra falar com você. Vamos para o sol. É agora, preste atenção. Agora vai. Nesta noite de quinta-feira bonita, o salmo diz assim: ritmo de festa, que balança o coração. Festa divertida, colorida de emoção. Dia de alegria, então sorria e vem pra cá. A festa continua, a casa é sua, pode entrar. Rei, rei, rei, rei, rei. Ritmo. Ritmo é festa. Hoje no Opinião, não é isso? Ah, é verdade! Cala a boca! Cala a boca! Hoje, seu velho! Cala a boca! Estou falando com outro rapaz aqui lá. Muito bem, ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Voltamos amanhã às 13 horas ao vivo. Muito obrigado.